Senhor nosso Deus, chegamos aqui nessa noite, sobretudo para te dar essa oferta de louvor, e agora, para receber pão do céu. Está cheio esse ambiente de pessoas famintas. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Você pode dizer isso para Deus também? Eu estou falando por mim. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero experimentar mais do teu reino. Eu quero experimentar mais do que o teu Espírito Santo faz. Você pode dizer isso para Deus também? Os que têm fome, eu sei que dirão. Os que têm sede, um dia Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu quero beber, Senhor. Paz que vem do céu, derrama alegria, bondade, fidelidade. Derrama poder aqui nesse lugar para vencermos as situações difíceis da vida. Derrama o teu poder aqui, Senhor. Porque está cheio de coisas nesse mundo que o homem não pode fazer. Um homem não consegue transformar uma simples mosca num mosquito, Senhor. O homem não pode fazer isso. O homem não pode alterar a criação. O homem não pode, Senhor, fazer curas. O homem não pode nem respirar sozinho, como diz a tua palavra lá em Atos dos Apóstolos. Pelo Senhor respiramos, pelo Senhor nos movemos, pelo Senhor existimos. É por causa do Senhor. Temos o fôlego de vida por causa do Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. Fala conosco. Nós queremos viver dia a dia no sobrenatural do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, irmãos. E nessa noite, irmãos, eu quero insistir num tema que você e eu aprendamos cada vez mais a viver guiados pelo Espírito de Deus. A vivermos como pessoas que dependem para tudo do Senhor. Dá para viver sem o Senhor? Dá. Eu tenho dito isso muitas vezes. Dá para viver sem Deus? Dá. Mas eu decidi não querer viver sem Ele. Porque nós temos vontade própria. Você tem vontade própria. Até tem se dirigido ministérios, tem se dirigido igrejas na força humana. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Pastores que tocam suas igrejas sem perguntar para Deus nada. Grupos de louvor que têm excelente técnica sem perguntar para Deus nada. Direção de igreja, administração de igreja, sem perguntar para Deus nada. Mas alguém diria, então não é igreja. É, você acertou. Mas ainda leva nome de igreja, mas não é mais igreja. É uma associação humana. De pessoas religiosas, mas onde o Espírito de Deus está fora daquilo tudo. Mas nós, por ter conhecido a Deus, decidimos viver dirigido pelo Espírito de Deus cada dia. Amém? Você quer que o Espírito Santo guie a sua vida todos os dias? Ao levantar, você pode dizer: Espírito Santo, vai à minha frente esse dia inteiro. Ainda que você tenha se programado, amém? Está certo? Mas fale com o Senhor. No meio do dia, fale com o Senhor. No final do dia, fale com o Senhor. É uma decisão que nós precisamos renová-la todo dia, até podemos dizer toda hora. Eu quero falar nessa noite de um cristão natural e um cristão sobrenatural. Um cristão que até um crente pode viver ligando o piloto automático. Ele sabe algumas coisas de Deus e mais ou menos é por aqui. Mas eu quero falar daquele crente, daquele homem, daquela mulher que ama Jesus e pergunta para Jesus e espera no Senhor a direção de todas as coisas. Vamos abrir a palavra. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos crentes da cidade de Corinto, que era uma cidade lá na Grécia, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. Pode ser que você vai descobrir coisas nessa noite muito lindas sobre você mesmo e sobre Deus, sobretudo. Diz ali no 12:9: então me disse ele, o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Só pode um homem que conhece muito a Deus ter escrito isso aqui. De outra sorte, seria um louco. Quem é que tem prazer em sofrer? Alguém tem prazer em sofrer aqui? O sofrimento pelo sofrimento, eu não quero. Mas o sofrimento com um propósito, amém, Senhor? Pode mandá-lo. Você ouviu? O sofrimento pelo sofrimento, só para sofrer, eu não quero. Mas se por trás do sofrimento tem um objetivo de Deus, e é o que está acontecendo aqui. Esse homem diz: quando eu sou fraco, quando eu me sinto, Senhor, sem força, sem condições de resolver meus problemas, então eu sou forte. Sabe por quê? Porque nessa hora, quando você reconhece a tua incapacidade, quando você reconhece a sua impossibilidade, e você chama por Deus, quem entra em ação? Deus. Você pode fazer as coisas sozinhos. Você pode passar sofrimento sem Deus, mesmo como cristão. Você pode passar uma enfermidade e acreditando em ti mesmo, acreditando no teu médico, acreditando nos remédios. Amém. Nós usamos médicos e usamos remédios. Mas Deus é mais que remédio. Senão não precisava mais de Deus. E assim que a medicina descobriu a cura do câncer e da HIV, praticamente todas as coisas estão resolvidas, né? É o que nós pensamos. Nunca vai ter solução para algumas doenças. E para uma doença em especial nunca vai ter solução. É a morte. Solução humana não tem para a morte. Essa semana saiu uma boa notícia que estão descobrindo boas coisas, isolando alguns vírus aí do HIV, parece que 90% já está quase resolvido. E daí? É uma boa notícia. Traz um alento para a humanidade? Traz. Mas nunca vai ter solução para a morte. E passada essa enfermidade grave, vai aparecer outra daqui a um tempo. E aí a medicina corre atrás, resolve, vai aparecer outra. Sempre foi assim. E sempre será assim. Agora diz essa palavra: quando eu estou fraco, e aí esse homem clamava a Deus, ele diz: então eu sou forte. Mas quando eu estou autossuficiente, quando eu mesmo tenho as minhas forças para resolver meus problemas, ou tenho meus amigos que me ajudam a resolver meus problemas, e eu não peço nada para Deus, eu pareço forte, mas de fato, aí eu sou um fraco no pior sentido. Você já passou ou tem passado situação que fugiu do teu controle? Provavelmente sim. Quer ver uma situação que tem fugido do controle dos pais? Um filho que entra em rebeldia. Um outro filho que entra num vício. Um outro filho que resolve andar em velocidade alta de carro e te dá uma dor de cabeça terrível. Outro filho que passa as noites fora de casa e você não consegue dormir, sempre pensando que poderá acontecer um acidente na rua, que é muito comum no nosso tempo. Situações que estão fora do teu controle. E você já tentou todos os remédios com esse filho. E simplesmente você se sente derrotado. Você já pediu ajuda do Senhor? Mas pedir ajuda do Senhor não é, oh Senhor, me ajuda, põe a mão sobre meu filho e socorre ele, muda a cabeça dele. Pedir ajuda para Deus numa situação dessa e é dizer, Senhor, eu estou totalmente sem condições de resolver isso com meu filho. Ou uma briga entre pai e filho, ou uma briga entre casal e a coisa está muito difícil. E por falar em casal e muito difícil, essa semana nosso país deu um passo para trás. O Senado aprovou que para se divorciar agora basta chegar no cartório e divorciar. Não precisa mais um ano de separação e nem 2 anos de separação judicial. Que desgraça. Está mais fácil desmanchar uma família. Isso vai ter uma consequência sobre a nossa nação. A lei foi aprovada sexta-feira. Estão desmanchando casamentos cada vez mais fácil. Crianças vão sobrar cada vez mais, você sabia? O giro de casal, um com outro, outro com outro com um, vai ser muito mais. Tem uma desgraça agora autorizada, uma desgraça legalizada. E vem outras por aí, que o povo de Deus vai ter que ser um povo firme, diferente, um povo de Deus firmado na palavra. Essa lei não atinge nós crentes, irmãos. Mas eu tenho pena do incrédulo, que casa hoje e descasa amanhã. Eu tenho pena porque ele sofre. Homem sofre, mulher sofre, filho sofre. Nova família constituída, novo sofrimento, tudo de novo. Pobre de quem não conhece a Deus e agora facilitaram as coisas para eles ainda. Mas isso foi só um adendo aqui nesse momento. Esse homem de Deus aqui, o apóstolo estava em tremendo sofrimento e ele diz, e Deus diz a ele, a minha presença, a minha graça, a minha bondade te basta, apóstolo Paulo. E ele descobre isso e diz, Deus, quando eu me sinto nada, nada humanamente, mas em ti, tudo. Você lembra que ele disse aos filipenses? Tanto sei estar humilhado lá embaixo, quanto sei estar lá em cima honrado. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um homem que aprendeu a receber fortalecimento de Deus. E eu quero dizer uma coisa, eu fico muito feliz que você vem aqui a cada domingo, cada quinta, ou quem pode terça tarde também. Mas só se alimentar aqui é pouco. Aqui é como no restaurante, você, aquele dia é um dia especial, mas você precisa de feijão e arroz todos os dias, também feijão e arroz de Deus. Você precisa comer em casa a palavra de Deus, se alimentar, e quando a angústia vem, de repente amanhã você tem uma tribulação, e até chegar quinta-noite é muito tempo. Você precisa chegar diante de Deus, se quebrantar, chorar, clamar, Deus me socorre. Você sabe que existe um santo desespero. Santo desespero, tem um mau desespero, mas tem o bom desespero, porque o bom desespero você se sente totalmente sem condições, mas corre para Deus. Ah, e aí Deus às vezes permite que uma tribulação venha, porque daí a tribulação é boa. Você já passou isso? Tua vida espiritual está mais ou menos com Deus. Um dia você ora, outro dia não ora, lê a Bíblia, não lê a Bíblia, vem num culto, falta outro, e não congrega no dia a dia, não frequenta um grupo caseiro, uma célula, não está nem aí. E de repente vem um aperto, vem uma angústia. O que você faz a primeira coisa? Te manda para a igreja, né? Mas só aí. Você se sentiu fraco, correu para se fortalecer, fez bem. Mas isso precisa ser constantemente, não espere chegar à tribulação. Diz o apóstolo aqui também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo que tu precisa na tua vida, Deus dá. Tudo que tu precisa na tua vida, Deus dá. Na área física, porque foi Ele que nos criou o físico, Ele dá. Nas nossas emoções, para a gente sentir segurança, paz, alegria, Ele dá. Na nossa vida espiritual, esse preenchimento com a presença dEle mesmo em nós, Ele dá. Tudo o que tu precisa. Por isso, te fortalece, busca, procura, corre atrás do Senhor. Ali no Antigo Testamento teve um homem chamado Elias, lá no capítulo 18 de 1 Reis, e num dia só ele teve que enfrentar 450 feiticeiros. Tinha um demônio lá que as pessoas adoravam, chamado Baal, e era um demônio que eles diziam que era o demônio da fertilidade, era o demônio da chuva, era o demônio que governava toda a questão da temperatura, o clima. E um dia um homem de Deus orou, e Deus fecha o céu. E o céu se fechou por 3 anos e meio, não caiu uma gota de água. Uma seca terrível. Aí um dia aquele homem orou de novo, Elias orou. Deus, eu quero te pedir, abra o céu. E choveu abundantemente. Aqueles falsos profetas fizeram as feitiçarias deles, gritaram, clamaram, se cortaram com facas, manquejavam em círculo, diz a Bíblia. E nada daquele Deus maligno se manifestar. E quando Elias clamou, Deus do céu, veio fogo do céu. Um homem contra 450. Quem é o mais fraco? Humanamente falando, um é mais fraco que 450. Mas esse um, olha aí, ó, o poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza. Quando tu te sente fraco, fraco aqui não é miserável. Fraco aqui não é dizer, Senhor, eu não sou nada, eu sou um verme, não é isso. Fraco é alguém que depende de Deus, que não tem o peito cheio, autossuficiente, deixa comigo, arremanga as mangas, deixa comigo, não. Fraco é quem cai aos pés do Senhor. Na maior luta que seja, você contra o mundo inteiro, você contra os 450. E aí vem aquela palavra do Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Às vezes na sua família, você é o fraco, você é o único crente. Para eles, e às vezes até para ti mesmo, tu te sente, pastor, só eu sou cristão na minha casa ou na minha família maior. Só Elias, naquele momento, era o crente. E tinha 450 feiticeiros. Da pesada, viu? Os caras não eram brincadeira. Estava ali o homem de Deus. Venceu-os todos. Mas, na verdade, ele não estava sozinho. Ele estava com o Senhor. Às vezes, irmãos, nós acreditamos nos nossos talentos, nas nossas capacidades humanas. Às vezes acreditamos no nosso dinheiro. Vamos falar a verdade com nós mesmos. Quando a conta está boa, tu está mais tranquilo, né? E quando a conta está ruim? É nervoso? Xinga filho? Briga com esposa? Com os colegas de trabalho? Fica muito enjoado? Se a nossa conta determina os nossos sentimentos, então o nosso Deus é o dinheiro. Talvez você não queria ouvir isso, mas eu tenho que te dizer. Se a tua felicidade depende de um carro novo, se a tua felicidade depende da esposa perfeita ou do esposo perfeito, então tem alguma coisa errada com você. A nossa felicidade não depende dos nossos talentos, das nossas condições humanas. Tudo isso pode somar. Mas a felicidade, em última análise, depende de Deus agindo em nós, de nós nos relacionando devidamente com o Senhor. Às vezes você pode se sentir o pior homem da face da terra. Mas eu queria te convidar nessa hora a ser um crente não natural. Um crente sobrenatural. Um homem que se move não pelo que está acontecendo à volta, mas um homem, uma mulher que se move pelo que está acontecendo entre você e o céu. Entenderam? Que o Senhor vá governando. E você pode dizer, pastor, eu estou num momento terrível da minha vida, mas por algum motivo especial, eu estou tranquilo. Eu estou passando uma tribulação, mas eu estou em paz. Eu estou com situação econômica apertada, mas eu estou confiante, não estou desesperado. Sabe o que é isso? É isso que o Paulo está dizendo, que o Senhor diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes você está chorando, parece que chorar é um ato de fraqueza, e quem sabe no momento seja. Mas você chora, chora, mas não está desesperado, chora porque a situação te levou a isso. Porque o Espírito Santo está te trazendo consolação, é a presença dEle. Sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Sabe por que esse homem dizia isso? Porque ele entendeu que Deus estava trabalhando nele até através dessas coisas. Eu não gosto de sofrer. Quem gosta aqui, pode levantar a mão. Quem gosta de sofrer, quem gosta de estar mal, apertado, angustiado, com a conta zerada, faltando comida dentro de casa, brigando com a mulher, com os filhos. Quem gosta? Ninguém é louco. Mas pode acontecer que um dia desabou tudo em cima de ti. Tem os dias maus, diz Jesus. Tem dias maus. Notícias ruins de todos os lados. E você se aquieta na presença de Deus. E você tem confiança para atravessar aquele momento difícil. É isso que esse homem está dizendo. Um homem chamado Jesus venceu toda oposição do mundo inteiro. Todo mundo foi contra Jesus. E quem não foi contra, fugiu na hora mais difícil. Como diz um ditado gaúcho, quem não foi contra ele, roeu a corda. Você sabe desse ditado, né? Roeu a corda que deixou os outros na mão. Pois todo mundo deixou Jesus na mão. Lá na cruz, aquele homem carregou a cruz sozinho. Todos os pesos caíram em cima dele. Foi difícil. Na oração da noite anterior, na quinta-feira santa, lá no jardim, ele orava sozinho e angustiado. E chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse momento. Mas não seja feita a minha vontade, Pai, e sim a tua. Foi, sim, dificílimo. Chegou a suar gotas de sangue na sua testa. Ali estava um homem. Parecia um fraco. Um caco de homem. Pendurado na cruz. Um moribundo à beira da morte. Todo machucado, ensanguentado. Lá no profeta Isaías diz que as pessoas viravam o rosto, não queriam nem olhar. Tão feia que era aquela cena. Ali estava aquele homem, morrendo, feio, humilhado, espancado, debochado, cuspido. Esse homem que mais pisoteado não pode ter sido. Pois ele sabia que por trás daquilo tudo estava Deus. Ah, o pecado foi dos homens. Sim, foi dos homens. Mas Deus não perdeu o controle em momento algum. Quando sou fraco, Jesus sabia disso. Paulo recebeu isso como revelação de Deus. Quando sou fraco, quando estou humilhado, quando estou lá embaixo, eu continuo forte, não por mim, porque tem alguém que me fortalece. E no caso de Jesus, esse alguém no terceiro dia o ressuscitou. Amém, irmãos? No terceiro dia o ressuscitou. Quando você está firme em Deus, pode ser que você perde emprego, você é injustiçado, pessoas falam mal de ti, pode acontecer tudo de ruim. Sabe o que eu digo? Quando alguém me bota lá embaixo, eu digo às vezes para mim mesmo, eu vou ressuscitar. Não estou falando agora do último dia, que Jesus voltar, estou falando aqui na nossa vida natural. Eu vou me levantar de novo, não porque eu tenho força, porque tem alguém que me fortalece. Quando você está lá embaixo, saiba que o Senhor te fortalece. Você pode ter prazer, e é por isso que temos prazer. Porque atrás de uma dor, até ali, está Deus. Até ali está Deus. Você vai fazer uma retrospectiva da sua vida, e você vai ver que nas horas que você mais aprendeu coisas de Deus, foi nas horas difíceis. Talvez você diz, pastor, os melhores cultos que eu tenho vindo aqui, é naqueles dias que eu estou angustiado e saio de lá fortalecido. Porque aquele dia o Senhor te alimentou de forma especial. Tu precisava mais e Deus te deu mais. De repente você chega aqui num culto, está tudo às mil maravilhas contigo, está tudo tranquilo, como você diz, está tudo andando redondinho. Você vem no culto, a presença de Deus está maravilhosa, a palavra de Deus fluiu bem, e você diz, ah, cultinho normal. Sabe por que você diz, ah, desprezou a comida? Porque você não está com fome. Mas se tu chega aqui apavorado, desesperado, você chega aqui quebrado, amassado, tudo que é outra palavra que pode usar. Você chega, você não deixa cair no chão nenhuma palavra. Começa o louvor, você já está chorando. Você já está recebendo coisa de Deus no primeiro louvor, porque tu chegou aqui com a fome. Teu coração estava seco. Cada gota de Deus, você aproveitou todas. Quando estou fraco, então é que sou forte, porque tem alguém, sim, o Senhor, Ele me fortalece. Lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, teve um homem de Deus. Esse homem, ele era pobre, chamado Gideão. Ele era da família super pobre. Ele era o menor da casa do pai, ele era o filho mais novo. E Deus levantou esse homem para ser um grande guerreiro e um libertador. E quando Deus falou com ele, ele disse, Senhor, como que eu vou fazer esse livramento para Israel? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre vai usar os fracos. Fracos, aqui eu estou dizendo, aqueles que conscientemente não são orgulhosos, não são autossuficientes, não são soberbos, nariz empinado. Deus sempre vai escolher os humildes. Pessoas que se sentem incapazes, Deus vai escolher. Sabe por quê? Porque tudo que um incapaz fizer, ele não pode nem pegar a glória para ele. Ele vai ter que dizer, foi Deus. Foi Deus. Mas se você se sente super capaz para tudo, você vai dizer, fui eu quem fiz. Deus vai usar esses humildes, simples. E esse homem disse, como que eu vou fazer, Senhor? Eu sou pequeno. E aí ele tinha, arrebanhou lá um exército de 32 mil homens. Tremendo exército. E aí Deus chamou e disse, tem gente demais contigo. Avisa aí para o teu pessoal, quem for tímido e medroso, vai para casa. Sabe quantos foram para casa de uma vez só? Foram 20 mil homens, um terço, dois terços do exército era tímido. Já pensou o que um medroso faz para o outro? O que faz, hein? Pessoal aí que entende de relacionamento humano, comportamento humano, psicologia. Um medroso contamina o outro. É ou não é? Agora um corajoso encoraja o outro. Então aqui na primeira leva foram embora dois terços do exército. Deus disse para o Gideão, tem gente demais ainda. Fez um teste lá. Leva todos os homens lá na beira do arroio, no riacho tal. E todos estão com sede, dá para eles beber água lá. Os que se ajoelharem ali na beira da água e beber que nem cachorro, esses não servem. Mas os que levarem a mão na água e beberem assim, colocando a mão na água, esses são os bons. Que teste é esse? Sabe o que é? Os que tomavam água, que nem cachorro, queriam resolver o seu problema da sede, sem cuidar das coisas de Deus. Os que estavam ali tomando assim, estavam com a arma aqui do lado, tomando, vigiando. Você já viu como é que um pássaro, uma pomba rola, come os farelinhos dela? Vocês já viram? Dá umas bicadinhas. Você já viu? Os jovens, se nunca viram uma pomba rola se alimentar, observe. Dá umas bicadinhas e uma olhada. Outros pássaros fazem isso também. Por que que eles fazem isso? Porque eles gostam de comer um pouco e ver a paisagem? Não, eles têm, sabe, que existem perigos à volta. Se vem ali um gato, já era pombinha, não é? Pois aqui restou desse fato, desse teste, restou apenas 300 homens. Aí o Senhor disse, Gideão, está aí o teu exército. Cá entre nós, né? Nós estamos lendo a história porque nós sabemos o fato passado já, né? Sabemos o resultado. Mas eu não sei se alguém de nós teria tanta fé de 30 mil homens, 32 mil homens, tu ficar com 300. O que nós ia dizer para Deus? Se você fosse conversar, Gideão, está aí os Gideões? Se você fosse um Gideão, oh, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Com 300 homens, não dá para enfrentar o exército inimigo. Faltam-nos força, faltam-nos guerreiros. O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Gideão ganhou aquela guerra. Dividiu os 300 homens em três companhias de 100. E aí Deus disse para eles, cerquem o acampamento dos inimigos. É muita coragem, né? E se o Senhor não fizer nada? Essa pergunta não aparece para um crente verdadeiro. Deus vai aparecer em cena. As três companhias de 100 homens estavam ali. Deus disse, cada homem com uma trombeta. Numa mão uma trombeta, na outra mão uma botija, um cântaro vazio. E no meio da madrugada, quando eu mandar tocar, todos toquem a trombeta juntos. E tocada a trombeta, batam as botijas de barro uma na outra. Todo o acampamento dos inimigos estava dormindo. Imagina esse negócio tocando. E aquele barulho de quebradeira, parece que está vindo o mundo abaixo, né? E os inimigos se levantaram com sono desesperado, pegaram as suas armas e começaram no escuro, lutaram uns com os outros, e facada e espada para cá. Resultado, os inimigos se mataram a si mesmos. O povo de Deus não deu uma espadada em ninguém. Só obedeceram o que Deus disse. Você sabia que em muitas situações você é o mais fraco? Nós, crentes, somos os mais fracos. Você sabia disso? Sabe por que Deus permite? Porque a glória tem que ser dada para Ele. Quando você tem a vitória, você obrigatoriamente terá que dizer: foi Deus. Hoje à tarde conversei com a minha esposa sobre essa palavra. E eu disse para ela: tudo isso aqui, esse lugar onde estamos, não tem outro jeito de dizer: foi o nosso braço. Impossível. Quem conhece a história desse lugar aqui, que nós tínhamos 5% de tudo que custou isso aqui. No início, se computar até hoje, nós devíamos ter talvez 2%. Só uma certeza de Deus nos fez andar. Deus disse: façam. Comprem. Tínhamos certeza de Deus disso. E fomos. Ninguém compra um patrimônio tão grande tendo 2, 3, 4, 5%. Se diria humanamente, é loucura. Vocês vão quebrar. Quebramos sim a ação do diabo que funcionava nesse lugar. Quebramos, irmãos, quebramos, isso aqui era um depósito de demônio. Estava abandonado, aqui circulava tudo que é coisa ruim. Hoje é casa do Senhor. Nós éramos os mais fracos nessa parada. E a honra tem que ser dada para Deus. Quando nós sentimos-nos fracos, fortalece-nos Deus. Fortalece-nos, fortalece-nos. E Deus fortalecia. Crentes, você pode ser um homem crente e operando só no natural. Mas eu estou te convidando hoje à noite para ser um crente que opera no sobrenatural. Que o Espírito de Deus tem que agir sempre na tua vida, sempre na tua vida. Tem pessoas que sabem fazer o auditório chorar. Manipulação humana, técnicas de auditório, e as pessoas choram. Mas não acontece transformação nenhuma. Esses músicos aqui, tem lugar que pode fazer as pessoas se entrar em pranto aqui na frente. Tem pessoas que podem mover outros a entregarem fortunas. Mas aqui dentro não aconteceu nada. Porque só o homem operou no natural. E quando Deus opera, não precisa nada e ninguém te exigir nada. Você sabia? Não adianta eu chegar aqui e dizer: amem a Deus, amem a Deus, amem a Deus. Mas eu posso dizer aqui: amem a Deus. E o Espírito Santo pegar essas três palavrinhas e colocar no teu coração, e você sair daqui apaixonado pelo Senhor. Porque é uma obra do Espírito Santo. Uma vez Deus chegou para Jeremias. Jeremias tinha em torno de 20 anos de idade. E Deus chamou ele para ser profeta. Ele era filho de sacerdote. Era filho do pastor, se fosse hoje. E Deus disse: tu vai falar, Jeremias, coisas duras, coisas difíceis. Tu vai derrubar coisas e tu vai edificar. Tu vais arrancar coisas que tem no meio do meu povo que eu não quero. E tu vais plantar coisas novas. E o Jeremias, com 20 anos, tremeu. Nem o pai dele, que era o sacerdote, estava conseguindo transformar as coisas. Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Nessa parada toda, Senhor, eu sou fraco. Nem meu pai, nem todo o sistema todo sacerdotal dos dias de Jeremias conseguiu tirar o povo da idolatria e da desgraça. Ele diz, Deus, eu sou uma criança. Não foi um grande profeta Jeremias? Ele não era uma criança. Mas ele se sentia como tal. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha 80 anos, ó. Antes chamou um jovem de 20, agora chama um idoso de 80. E Deus se apresenta a Moisés e diz, Moisés, tu vais lá no faraó e vai me tirar o meu povo do Egito. E o Moisés disse, ah não, Senhor. Ele chegou a dizer, eu não sei falar. Como que não? Sabia sim. Ele não era um grande homem de discursos, isso ele não era mesmo. Ele não era um homem eloquente, isso ele diz para Deus. Deus sabia que ele não era, mas Deus chamou ele. Ele se sentia incapaz, mas Deus capacitou ele. Ele chegou a dizer, não, Deus, manda outro, não eu. E Deus disse, é tu que vais, é tu. Pode ser que você se sente incapaz, pode ser que você se sente muito jovem, outros aqui muito velhos, para andar com Deus e para servir a Deus. Não use essa desculpa, não use. Se Deus começa a te tocar, saiba que Ele vai te capacitar, é pela obra sobrenatural dEle em ti. Se Deus quisesse escolher só os mais inteligentes desse mundo, então eu acho que a maioria de nós estaria fora. Você se sente o mais inteligente desse mundo? Acho que não, né? Vamos falar a verdade. Se você fosse o mais inteligente desse mundo, você estaria, seria um cientista lá da NASA? Seria outras grandes profissões que exigem uma mente brilhante? Vamos dizer que nós estamos aí na média, né? Na média, nem para cima e nem para baixo. Vamos ficar por aí. Com muito esforço e com muita graça de Deus, conseguimos alguma coisa. Pois, se você se achasse uma mente brilhante, um homem super bem sucedido em tudo, teve um homem assim na Bíblia. Sabe como é que ele se chamava? Saulo de Tarso. Da cidade de Tarso. Esse homem era um intelectual. Um homem que sabia o Antigo Testamento todinho. Até aquela época só tinha o Antigo Testamento. Um homem com uma conduta irrepreensível, dita aqui na Bíblia. Um homem das melhores famílias de Israel. Era um homem no padrão do Antigo Testamento. Um homem completo. Um homem perfeito. E Jesus apareceu para ele. Aliás, foi esse homem que escreveu esse negócio aqui, né? Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Esse homem que era, no contexto familiar e até nacional de Israel, era o suprassumo, era o cara que estava lá em cima. E quando Cristo apareceu para ele, a primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi? Ele caiu do cavalo, ele estava andando a cavalo e caiu. Segunda coisa, ficou cego. Pô, esse poderoso Saulo agora tem que ser guiado pela mão. Jesus apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, ainda cego e caído no chão, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse homem ficou praticamente 3 anos recolhido com Deus. Se retirou de tudo. Toda aquela fama que ele tinha, os amigos nem souberam para onde ele foi, ele sumiu. Ficou buscando a Deus, aprendendo coisas de Deus. Mas ele não sabia do Antigo Testamento. É, do Antigo Testamento sim. Mas de Jesus ele não sabia. Teve que aprender. Esse homem chegou a dizer numa das suas cartas: eu sou o maior dos pecadores. Não que ele fosse um homem pecador no padrão que a gente conhece, não. Ele andava tão perto de Deus que a mínima poeirinha, a mínima poeira de pecado, ele percebia. Esse homem foi surrado, foi espancado, apedrejado, dado por morto. Esse homem se tornou muito pequeno. Que o nome dele significa, o novo nome? O pequeno. Esse é o significado de Paulo. Esse homem aprendeu na prática o que é ser pequeno. E no reino de Deus, quanto mais pequeno você é, é aí que está a coisa, maior tu és. Quanto mais tu te entrega, mais tu te rende, mais tu busca as coisas de Deus, você vai virando um crente que vive numa altura superior, vamos dizer assim, à média dos cristãos. Mas você precisa buscar as coisas de Deus. Às vezes a gente quer se transformar. Não, eu dou um jeito, eu mudo a mim mesmo. Não muda, não. Boa vontade, se fosse o suficiente, esse mundo era outro. Você precisa ter o querer, sim, mas o poder de Deus agindo em ti. É por aí, irmãos. É por aí. Você tem uma obra para fazer. Você tem um mundo para evangelizar. Tem vizinhos, tem parentes, tem gente dentro da tua casa que precisa conhecer o Senhor. E você diz: mas pastor, eu sou fraco, eu sou pequeno. Exatamente tu que Deus está procurando. Eu sou jovem, te lembra de Jeremias? Eu sou velho, te lembra de Moisés? É você que Deus está procurando. Para viver esse padrão maior. Eu vou ler a você de novo, só escute. Então me disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias quando sou ofendido, prazer nas necessidades, prazer quando sou perseguido, prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você se sente o super-homem da fé aqui? A super-girl, né? É a super-girl, né? A mulher maravilha da fé? Deus usa fracos, pequenos, insignificantes. Quem você é para este mundo todo? Quem sou eu? Nada. Se você morrer, você não faz falta nenhuma nessa sociedade toda. Você sabia? Esse mundo vai continuar andando. Contigo ou sem ti. Comigo ou sem mim. Esse mundo vai continuar andando. Essa pregação não é para botar ninguém para baixo. É para botar no lugar certo. Senhor, eu dependo de ti. Usa-me, Senhor. Tem muita coisa para fazer na minha vida, na minha casa, no meu local de trabalho. Mas eu quero fazer coisas, Senhor, na minha igreja, que não durem apenas um dia, uma semana. Eu quero fazer coisas que durem para a eternidade. Se você pensar na Bíblia, as pessoas que mais influenciaram o mundo, os personagens bíblicos, foram os que mais se entregaram para Deus. Tem níveis de entrega. Se tu te entrega mais, mais, mais, mais Deus vai te usar. Mas pastor, então perda no reino de Deus é ganho? Sim. Subtração é adição. No reino de Deus é assim. Não tenha medo de te entregar a Deus sem nenhuma reserva. Não tenha medo. Mas pastor, eu sou pecador. De repente tem alguém aqui que pecou, aprontou, fez de tudo que é coisa ruim. Você se sente um miserável, pois Deus está te chamando para ser dele. Deus não quer te jogar fora. Pastor, eu me sinto tão pequenino. É, tu mesmo, vem. Pastor, eu estou doente. Vem, para ser curado e para trabalhar para Jesus. Eu estou desviado da fé. Vem, volta. Você se sente fraco? Vem. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te fortalecer. Esse é um Deus que nos ama. Esse é um Deus que não quer botar ninguém fora. Esse é o Deus da Bíblia. Que faz de tudo para salvar todos. Se possível, porque não depende só de Deus o salvar, depende da nossa resposta a Ele. O poder divino ajuda os humildes e abate os autossuficientes.